Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Riff Service e estamos em podcast. Eu sou o Gabriel Sousa e nas próximas duas horas vou dar-vos um programa cheio de novidades, cheio de lançamentos de 2017. E vamos iniciar o programa com uma banda que teve algum sucesso na primeira década do século XXI. Estou a falar-vos dos The Darkness e do álbum Pinewood Smile. Vamos ficar com a música Solid Gold. Para vocês, The Darkness, Solid Gold. Trying out the mile, of course you will throw. We'll be right back. E após The Darkness, temos o regresso dos Autograph, que em 2017 lançam o álbum Get Off Your Ass. E deste álbum resolvi escolher a música You Are Us, We Are You. E terminamos esta primeira sequência dedicada a um hard rock mais clássico com Newman. E do álbum Aerial ficamos com a música Life to Remember. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois nomes mais melódicos, mais do hard rock melódico e do AOR. E vamos iniciar com uma banda que se estreia em 2017. Estou a falar-vos dos Airbound. E do álbum Airbound vamos ficar com a música Have a Good Time. Para vocês, Airbound, Have a Good Time. That's right. E após os italianos Airbound, ficamos com o vocalista clássico britânico Tony Mills. Tony Mills, que fez parte de bandas como Shy, Serpentine ou TNT, em 2017 lançou o álbum a solo Streets of Chance. E deste álbum ficamos com a música When the Lights Go Down. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três vozes femininas. E vamos iniciar com a banda espanhola Barbara Black, que em 2017 lançou o álbum Ad Libitum. E do álbum Ad Libitum de Barbara Black vamos ficar com a música Ghost. Para vocês, Barbara Black, Ghost. We'll be right back. makes it look easy. But really, it's a chore. Covering up deep inside all the feelings she hides behind her heart. Bulletproof door. She makes it look simple. She's a master of disguise. Another production. Master of eu sou Gabriel Souza e este é o podcast Reef Service. E após Barbara Black, ficamos com a sueca Martina Adolf. E do álbum We Will Align, ficamos com a música Turn Our Pages. E terminamos esta sequência dedicada a vozes femininas com a norte-americana Stephanie. E do álbum Stephanie, ficamos com a música Master of Disguise. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com uma banda um pouco obscura dos anos 80, mas que os fãs de hard rock melódico e de AOR conhecem, os Moritz. E do álbum About Time 2, vamos ficar com a música You Don't Know What Love Is. Para vocês, Moritz, You Don't Know What Love Is. I offered up my heart to you. my soul and stay. Just tore it to pieces and then left me for days. Got something to say to you. Thank you. and I look at your face, satin lace and angel in disguise. Maybe I'm wrong, but I wonder tonight if you're dreaming of him. I see disgust where there used to be trust. Two strangers and the words disappear. Paper and tears, only a silent stare. Your friends try to cheer you, they don't wanna hear you when you tell them you're scared. I see mistrust where the E nesta sequência de baladas, após Moritz, ficamos com um supergrupo, os Sons of Apollo. E quem são os Sons of Apollo? São Jeff Scott Soto, Billy Sheehan, Ron Bumblefoot Tal, Derek Sherinian e o baterista Mike Portnoy. E do álbum Psychotic Symphony, ficamos com a música Alive. E terminamos esta sequência de baladas com o projeto Shearer and Button, projeto que reúne o vocalista Mark Shearer e a guitarrista Jennifer Button, e do álbum Battlezone ficamos com a música Cuts Deep. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais pesado, com um som mais sleazy, e vamos iniciar com o lançamento dos Santa Cruz. E do álbum Bad Blood Rising, vamos ficar com a música Drag Me Out of the Darkness. Para vocês, Santa Cruz, Drag Me Out of Darkness. We'll be right back. drums and marrow on the bass, and be shredding guitars in your fucking face. Don't try to talk shit or start a fight, cause we'll fuck your bitch and end your night. Nesta sequência mais sleaze glam, após Santa Cruz, ficamos com Elegance, e o álbum The Missing Piece é o regresso de Tracy Guns aos Elegance, e este álbum conta com os dois mais importantes membros da banda, o já referido Tracy Guns e também o vocalista Phil Lewis. E do álbum The Missing Piece ficamos com a música Sticky Fingers. E terminamos esta sequência com os brasileiros Tales from the Porn. E apesar de serem brasileiros, contam com o vocalista Stevie Ray Vaughan, vocalista do Stuff. E do álbum HMMV ficamos com a música Tales from the Porn. E vamos agora para uma nova sequência. E é uma sequência com um som mais clássico. E vamos iniciar com Marion Cotton, banda que nunca escondeu a influência que Alice Cooper tem no seu som. E do álbum Murder, vamos ficar com a música Impales Your Empire. Para vocês, Marion Cotton, Impales Your Empire. Yeah. e após Marion Cotton ficamos com os norte-americanos Wayward Sons. E do álbum Ghosts of Yet to Come ficamos com a música Be Still. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais hard rock pesado, e vamos iniciar com os Cold Spell. E do álbum A New World Arise vamos ficar com a música Just One Night. Para vocês, Cold Spell, Just One Night. Este é o podcast Reef Service. E após Cold Spell, ficamos com o regresso dos Every Mother's Nightmare. E do álbum Grind, ficamos com a música Walls Come Down. E terminamos esta sequência de hard rock com os britânicos Heaven and Earth. E do álbum Hard to Kill, ficamos com a música Monster. E vamos agora para a segunda sequência de baladas do nosso Reef Service. E vamos iniciá-la com os Dead Lord. E do álbum In Ignorance We Trust, vamos ficar com a música Part of Me. Para vocês, Dead Lord, Part of Me. Nesta sequência de baladas após Dead Lord, ficamos com Warner e Hodges. E do álbum Right Back Where I Started, ficamos com a música Worst Time for Love. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter dois nomes que são conhecidos. Vamos iniciar com o guitarrista Bob Kulick, que foi membro de bandas como Balance. Participou de gravações com os Kiss, portanto é um nome bastante afamado na cena do hard rock. E em 2017, Bob Kulick lançou o álbum Skeletons in the Closet. E deste álbum resolvi escolher a música India. Para vocês, Bob Kulick, India. Thank you. após Bob Kulick, ficamos com Brian Vollmer, vocalista dos Kicks, e aqui nos aparece em carreira a solo. E do álbum Get Your Hands Dirty, ficamos com a música Rock and Roll Outlaw. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos terminar com um tom mais hard rock melódico, com um tom mais AOR. E vamos começar esta última sequência com os Boulevard, que em 2017 lançam o seu quarto álbum, o álbum Boulevard for Luminescence. E deste álbum resolvi escolher a música Slipping Away. Para vocês, Boulevard, Slipping Away. é com o supergrupo Revolution Saints que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Boulevard e a música Slipping Away, e terminamos com Revolution Saints, que em 2017 lançam o seu segundo álbum, o álbum Light in the Dark. E deste álbum resolvi escolher a música Light in the Dark. E quem são os Revolution Saints? Os Revolution Saints são um trio que conta com o baterista Dean Castronovo, com o vocalista e baixista Jack Blades e com o guitarrista Doug Albrecht. Conta também com a produção e com os teclados de Alessandro Del Vecchio. E é com Revolution Saints que me despeço do Riff Service de hoje e desejo-vos a todos uma ótima semana. Daqui a uma semana o Riff Service está de volta e muito provavelmente vai ser com um novo programa com novidades de 2017. Por isso, se gostam de estar sempre em cima das novidades, não percam. Este é o podcast Riff Service e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! Another passion.